Pesado RNAV, 2713, está com a pista vista. PS4, após entrar para ajuste de navegação para o Serra Vitor 366, para a final do RNAV da 10, deixa para 4.6, ou tinha para o Salvador 10. O 2703, final do RNAV, está com a pista vista. 703, compete aproximação RNAV, estimação em Salvador em 198, principal, meia dúzia. 262. A 2534, após o ITAP, o 366. Após o ITAP, o 2534, o 360. Controle gol, 134. Liga. Ele decolou, tá passando 6, viu? Contato radar cruzando 6 mil pés, tudo 350, saída PUC. É possível o Marcel da presente? Vejamos. 1-2, tu faz pessoal? Alfa Juliette, chamada 1-2. Chama 1-2. Do 2534, desça para 2500 pés, ou 5500. Não, 1934, eu chamo em Recife, 2685, alterna 2545. 2685, vou 1934. Guardião 01, é o controle. Solo do 968 para puxa, só na frente. Bom, no 868, livre puxa, mas tá? Tá passando por 968. Solo, Tan 3152, livre a pista na escuta. Tan 3152, Alfa, repórter da Juliette. A reportagem da Juliette 2. Tá aproximando a Juliette, o 3152. Ingressando Juliette, portão 23152. É, vai aguardar o voo ou que ou vai prosseguir? Aguarda o puxo do gol, porém não precisa aguardar o táxi autorizado ingressando a Juliette 302 assim que a passagem da Juliette ficar liberada. Ok, muito obrigado. Azul 2534, compete aproximação Renave, da 1-0, China Torre Salvador, 1-8, decimal meia dúzia. 2861, boa noite, bom trabalho. Azul 2534. Salvador, 27 no 3, táxi via Alfa e Kilo, Pate 3, posição 3 Lima. Alfa, Kilo, 3, 3, 1. 050, ajuste no 096. R6256, autorizada para editar principalmente. Transbono 868, a bordo 160, 12h55, Salvador. Autorizando o táxi, gol no 868, via parte principal do Taxi Índia, ponto de espera da pista no 0, torre 118, decimal 612, e ajuste de altímetro no 0 no 6. 16, via Índia, boa espera de 2h30, obrigado e boa noite. Obrigado, meu voo. Salvador Azul 6908. 908, a senhora identificação. Linha de chegada Mário desça para o nível de voo 060, a gente chama 096. 060, tá. CNR 258, autorizada para o Senna Vitor 366, descida para 2500, certo? Autorizado o final da Renata, pode estabilizar. MOB, corrigindo PUCA, transição de par. Aciona 5512, controle 120, decimal 8. 370, decola da 10, esquerda PUCA no ZIPAR. 512-1208, obrigado. Gol no 1170. No 1170, com o treinamento correto no 62, e chamo pronto para o estacionamento. Gol no 1170. R-6258, autorizado do Serra Vitor 366. Passarinho 2228. Passarinho 2228, boa noite, prossiga. Sente da informação, autorização 1180 Conquista. Alfa, confere, passarinho 2228, vitória da conquista autorizada, nível 1180. Decola da pista no 0, com primeira curva à direita, na subida Árvore 1. Após Árvore, voa Elefa, após Elefa, posição Opilore, após vitória da conquista direto. 5505, código transponder, 120, decimal 8, controle. 80 para conquista autorizada, cola da 10, primeira curva à direita, velocidade Arbor 1, transição Elefa, após a pilor, após direto. 5505, transponder, controle 208. Correto, passarei 2208, chama pronto para o estacionamento. Gol 1868, chame o centro Recife em 12685, alterno 12545. 12685, 2545, gol 1868, boa noite. Boa. Já controle, obrigado. CNR 628, informa um tráfego mantendo 500 pés no setor norte do Simbra, Alfa Sierra 50, não interfere na sua aproximação. CNR-628, completo final do procedimento da RINAVE, chame torre em 118, decimal 6. Voo 9276, tem isso aqui. Voo 9276, senhora identificação, autorizada a chegada à mar, descida para o nível de voo 050, ajuste no 016. Descida de lançada, 9276. Pode voar direto 366? Voo 9276, autorizada a servidor 366. Ok, 5.366 de lança, obrigado. Dan 3398, acione identificação, voando PABOG para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 060, ajuste no 016. sinal com 10. Radial 01. Visual com campo está abandonando o local de ocorrência, mantendo 800 pés. O destino agora é a base Guardião. Gente, Guardião 01 mantém a setor aguardando transferência com a torre. Vai manter o setor aguardando liberação. É, nessa frequência, 14 anos. Guardião 01, chame a torre agora na frequência 118.95. Corrigindo 118.6, Guardião 01. Guardião 01 no controle. Salvador, eu vou no 098, autorização Natal, nível 390. Sierra Vista 366, visual, final 10, estabilizado 6908. Do 6908, completo sinal do procedimento RNAVE, chame torre na frequência 118, decimal 6. 118, 6908, agora. Dados, nível de voo 370, decola da pista no zero com curva à esquerda na subida Uca, transição Zipar. Aciona o código 5513, controle 120, decimal 8. Pesado São Gonçalo, nível 370, vem a rota do plano, Uca, Zipar, com curva à esquerda, transponder 5513, controle 208, eu vou no 098. Correto, no 098, chama PRO, estacionamento. Sim. Voo 1972, acione identificação, voando para Bog para interceptar a chegada Mari, desça via para o nível de voo 070, ajustando 016. Ok, Pabog, Mari, desce via para o 070, 016, no ajuste, voo 1972, alfa. Aqui em Finlândia, só confirmando que eu saio para remoto 1-3, parte principal, né? Afirmativo, remoto da 1-3 da parte principal. Bem, obrigado, reporta no término. O procedimento está fazendo só um pequeno desesquerdo aqui, só por causa de uma nuvem, já vai voar no 366. Gente, reporte voando 366, voo 9276. Ok. Pronto, agora o 366. Gente. Motor Bastareiro 2228, por estiver em questionamento na remota Amadura. Aguarde, Bastareiro 2228. Alô, Salvador 6908. Azul 6908, Pátio via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, Azul 6908. Bom dia, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, pode vestir na 0.6. 098 é postagem. Utilizado por estacionamento, 098. Paulo, gol na 170, posição 6, feedback estacionamento. É postagem, gol na 170. Livre, gol na 170. .398, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0.16, redução de velocidade 2.104. 4.000, 3.398. Estaria autorizado após táxi. Tomaremos para o táxi 2.228. Mike, aqui não vem mais parqueado na remota 13, frequência 13, boa noite. Gente, Mike, aqui no Novembro, boa noite. .398, após o TAP, voo Serra Vitor 366. 972, desce para o nível de voo 050. Desce para 050, voo no 972. Passando 366, visual com a pista 9276. Voo 9276, completo final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 118 decimal 6. 18697. Táxi via Pátio, Índia, com o número 2, seguindo o bonde da companhia, pôr no despegar a torre 1895, ajuste no 0 no meio. 096 ajuste, pátio e Índia seguindo como número 2, 118.6 na atmosfera. Ou 970. Bom, você quer que eu puxe aqui para deixar a entrada pro, pro colega aí livre ou puxe mais à frente? Secretário, isso vai demorar para taxar? Tá tranquilo, 1170 aguardando, sem problema, obrigado. Nada, claro então. Cara. Salvador, boa noite, 13891, passando em 220-1960. 13891, aciona identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 060, ajuste 0016. Boa, desça 060, chegada Bonf, nível 016, ajuste 3891. Número 3, até o ponto de espera, seguindo o Boeing da Gol no através do 612. Ponto de espera 18612 com a torre, ajuste no 06. Tem, vai seguir o Gol, 18 ponto de espera, como 2222. 972, redução de velocidade 2009. Redução para 2009, Gol no 972. Do 4062, autorizada a produção a vida 366. Solo voo 098 para o SAC. Com 119 a bordo. 972, autorizada descida para 2500 pés, autorizado sinal da RNAVE, reposto estabilizado. Autorizado descer para 2500 e reportar a estabilidade com 1972. Alfa 10, 3398. 3398, complete final do procedimento RNAV, chame a torre na frequência 118, decimal 6. Pode mesmo, né? Posso. No 972, inicie redução para 1809, forma tráfego que o precede, encontra-se na meia dúzia de linha, com final de destino 1409, no R2320. No 972, copiou o controle? Redução para 1809, gol no 972. controlador ocorrente, eu vou 9276, livrar para você. Voo 9276, boa noite, TAC via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportagem da Juliette, voo 9276. Está estabilizado, avistando o gol no meio, 1972. 1972, inicie redução para aproximação, complete final do procedimento terminado, chame a torre em 118, adicional 6. Ok, redução, chama a torre 186, gol 1972. Sul 4062, autorizado a produção de 366 em descida para 2.500 pés, reporte com estabilidade. 2.500. Juliette, gol 9276. E 1, desça para 4.000 pés, ajuste no 0, 1.6. 4.016, 3.9. Na 6074, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste é no 016. Juliette, Juliette, portão 09, tá 3398. Juliette, portão 09. Voo 972, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 5, Romeu. Tá 9224, formação Bravo, autorizado Brasília, Peselo 17, nível 360, saída Arbor 1, voz Elefa, decola Pichano 0, primeira curva direita. Aciona 5515, controle 120, decimal 8. Correto, faz ponto, tá 9224. Azul 4062. Do 4062, completo final do procedimento terminado, chega em torno 18.6. 8.6, do 4062, bom fim de semana. Oi. 1891, voo Serra Vitor 367, autorizado final do procedimento terminado. Serra Vitor 367, autorizado final do procedimento terminado. Controle Salvador, boa noite, voo no 098. Voo no 098, contato radar na decolagem, sua via saída Puca para o nível de voo 370. Puca para o nível 370, gol 1098. Voo 170, 1.600 pés agora, na Puca, Cipar. Voo 170, contato radar na decolagem, suba via, sai da Puca para o nível 370. Puca, 370, voo 170. 098, chama o centro de Recife em 12685, alterna 12545. 2685, 6074, após o TAP, voo Serra Vitor 366, descida para 2500 pés, autorizado o sinal da Renata na posta de Vitor. Controle Salvador, passarela do 2228, boa noite. Passarela 2228, aguarde. 3891, confirme que estabilizado. Acerto, está 3891. 3891, complete novo procedimento arrimado, chame torre em 118, decimal 6. 26, boa, 3891. Pelo 2228, contato radar na decolagem, subavia sair da árvore para o nível de voo 180. Via Árvore para 180, passarela 2228. Para o taxi 9224 com 153, 153 a bordo, 4 horas com fim. Está 9224, autorizado Índia, ponto de espera 1862, ajuste no 0 no 6. Índia 1862 no 0 no 6, 103, 9224. Voo 9172, acima de identificação, via chegada Mari, desse para o nível de voo 050, o ajuste no 0116. Voo 9170, chame centro Recife em 12685, alterna 12545. 2525, obrigado, voo 9170. Chanel 6074. Chanel 6074, complete nosso procedimento Renave Chame Torre em 198, decimal 6. 198, boa noite. Boa. Muito obrigado. Solução 3891, não lembrou? 6291 no cruzado Alfa Juliette, remota no 2, parte principal. Alfa Juliette, remota no 2, tá 3291. É 9224, contato radar na decolagem, suba via saída Arbor 1 para o nível de voo 360. Arbor 1, 360, tá 3224. Correção, 9224. 32228, voa Elefa. 2228, voa Elefa. Está pro de Elefa, 9224. 9224, vou em Elefa. Elefa.